periferia é mais uma mãe que chora, eu sei. Com o terço ela ora, pelo seu filho de menor que foi embora e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A saudade a sufoca. E Maicon tem 12 anos já andando sobre as ruas. Ele saiu de casa com um cano na cintura. Não avisou a sua mãe, nem deixou recado. De noite ela acorda pesadelo. É foda, dona de casa, lavadeira. Tinha a vida sofrida, não importava onde fosse. Ali vai dona Maria. E Maicon sem juízo, ele sempre aprontava. Nunca ouve os conselhos que dona Maria dava. Sai do crime. Sai do crime, moleque, eu te peço agora. Sai do crime, sai do crime. Senão a sua mãe chora. Sai do crime. E Maicon nem aí continua o seu corre com um cano na cintura. Vai pegar uma fita forte. Seu sonho é ser rico e comprar uma bela casa. Dar um cantinho pra sua mãe que nunca teve nada. E só Maicon conhecia seu próprio sofrimento. Via a luta de sua mãe em busca de um alimento. Com o pensamento dominado e o coração na maldade, Maicon e dois menores se encontram na cidade. Eles passaram pela frente de um posto de gasolina. Os três não sabia que o frentista era a polícia. Chegou a hora, pá, pá, e Maicon enquadrou. Seus trutas saiu fora e Maicon ali ficou agonizando ali no chão. E o seu sangue escorrendo em pensamento. Ele diz, mas não ouvi os teus conselhos. Agonizando ali no chão. E o seu sangue escorrendo em pensamento. Ele diz, mas não ouvi os teus conselhos. Foi o destino que o cercou. A morte vencendo e levou o menino. Ela pensou que era mentira e não botou fé. Ficou surpreendida com a notícia que chegou. Mataram o teu filho. Gente, alguém aí viu o Maicon? A morte o levou.